entender. Depois de umas doses de Alexander, eu fico grande e leio Bourdieu até debaixo da ponte de Londres. Louca, nem sei se sou ou se te cabe mais crazy. Em alemão até que vai, mas love é brega demais. Baby, eu nem me arrisco nisso. Vira vício, sexo sem compromisso. Sexo sem compromisso. Lua em Vênus, Sol em Plutão. Pensamento virgem, malícia de escorpião. Nem astrologia, nem búzios, nem magia. Eu quero Désio, Rose e Cuervo com limão e sal. Sexo sem compromisso. Sexo sem compromisso. Sexo sem compromisso. Tô fora pra não virar vício.